Comediante, não é? A partir de agora, Diamandino Teixeira traz dos bons dias da sua estação. Bom dia, não é? Com Diamandino Teixeira. Olá para todos, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Bom Dia Antena Web, emissão para quarta-feira, 22 de junho. O meu nome é Diamantino Teixeira e vou ficar consigo durante cerca de 40 minutos com música. Algumas sugestões para o seu canal 1, 2 e ainda Antena Best da sua rádio web, Antena Web, é claro. Trago-lhe ainda as temperaturas atuais. Assim, Faro está neste momento com 23 graus, Lisboa 20, Porto 17. Máximas previstas para hoje, Faro e Setúbal, 30 graus. Lisboa, 27. Coimbra, 25. Porto, 21. Daqui a pouco já lhe trago os destaques para o canal 1 e canal 2 e ainda canal 3 da sua rádio Antena Web. Canal 3 que neste caso é a Antena Best. Daqui a pouco trago-lhe também a previsão do estado do tempo para hoje. Uma previsão que é fornecida pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Musicalmente vamos começar esta emissão de hoje de Bom Dia Antena Web com os Dire Straits. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you're stopping your hold. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his thing. He can play the honky tonk like anything. saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans on swing. Rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole. Espero que continue por aí na nossa companhia. Iniciamos assim a emissão de hoje de Bom Dia Antena Web com os Dire Straits. Para já, deixo-lhe ficar a previsão do estado do tempo para o dia de hoje, quarta-feira, 22 de junho. Uma previsão emitida pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Assim, prevêem para o dia de hoje um dia com bastante sol, ainda que durante a manhã possa haver alguma nebulosidade no litoral norte, centro e até sul. O vento será fraco a moderado. Mas há uma pequena descida da temperatura máxima. O mesmo vai acontecer no dia de amanhã, quinta-feira. E por falar em amanhã, quinta-feira, amanhã não haverá... Bom dia, Antena Web, por ser feriado. Venha aí connosco até às 11h40. Daqui a pouco já lhe trago os destaques para o Canal 1, Canal 2 e para a Rádio Antena Best. Ou antes, para o Canal 3, se assim desejar, da sua Rádio Antena Web. Antena Best é o Canal 3. Vamos, então, de novo à música. Estamos para continuar nesta emissão de Bom Dia Antena Web, emissão para quarta-feira, 22 de junho. Vamos então aos destaques para o Canal 1 da sua Rádio Antena Web. Para ouvir, às 4 da tarde, aqui no Canal 1 da sua Rádio Antena Web, Teatro de Mistério. A peça de hoje chama-se O Fantasma e é, bom, é para ouvir do princípio ao fim. A não perder, às 4 da tarde, Teatro de Mistério. Às 5 chega uma hora do sucesso com as principais novidades da semana. E é claro, também ainda as 3 mais da semana na Antena Web. às 18 horas, mas isto já para o canal 2 da sua rádio Antena Web chega Experiência de Deus. É um dos novos programas do canal 2 da sua rádio Antena Web. Um programa que é feito pelo Padre Reginaldo Nanzotti. A não perder às 22 horas também mais uma noite do espetáculo. Hoje com a cantora Bárbara Streisand. A não perder às 22 horas, noite de espetáculos aqui na Rádio Antena Web, Canal 2. Vamos à música nesta emissão de hoje de Bom Dia Antena Web para ouvir ABBA Super Trooper. Super Trooper, beams are gonna blind me, but I won't feel blue. Like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's Por aqui passaram os ABBA com o tema Super Trupa, nesta emissão de hoje de Bom Dia Antena Web. Bom Dia Antena Web acontece aqui de segunda a sexta-feira, entre as 11 e as 11h40. Apresentação deste vosso amigo, Diamantino Teixeira. Agora, vamos aos destaques para a Antena Best para o dia de hoje, quarta-feira. Então, para o dia de hoje e na Antena Best, chega às 20 horas. Chega Parada, Estados Unidos. As 10 mais dos Estados Unidos da América. Mais um programa trazido aqui pela Target Rádio. A não perder também às 9 da noite, Livros Comum, aqui também na sua antena web, neste caso no canal Best. Musicalmente vamos prosseguir com Adriano Celentano, o tema Pregaró. Senhor, nel Signore, se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Ma c'è, ora splende su di noi, dal castello o del silenzio, egli vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrà solo con gli occhi miei, ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo, t'amo, t'amo, oh, oh, oh. Questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore. She's in love. Adriano Celentano e ainda Suzy 4 nesta emissão de Bom Dia Antena Web. Eis-nos chegados ao final da emissão de hoje, emissão para quarta-feira, 22 de junho, ano de 2011. Como sempre, este programa tem a seleção musical, a apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Resta-me desejar-lhe a coordenação de uma ótima quarta-feira. Espero que continue por aí na nossa companhia. Tem três canais à sua escolha: Canal 1, Canal 2 e ainda a Antena Best. Entre em www.radioantenaweb.info e depois é só escolher mesmo o programa da sua preferência. Entre, escolha, sinta-se à vontade e depois diga-nos se somos ou não aquilo que você esperava. Divulgue também pelos seus amigos Antena Web, Canal 1, 2 e ainda a Antena Best. Abraços para eles, abraços e beijinhos para elas. Resta-me despedir-me de todos vós e dizer-vos então que estarei de regresso na próxima sexta-feira. Até lá, uma ótima quarta-feira, um bom feriado. Até sexta, se Deus quiser. Bom dia. Últimos tons para os Boney M. Tchau. This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored. Was only 19 and was sentenced to die for something that somebody else did and blamed on El Lute. Then they changed it to life and so he could escape. From then on they chased him and searched for him day and night all over Spain. But the search was in vain for El Lute. He had only seen the dark side of life, the men they called El Lute. And he wanted a home just like you and like me, in a country where all would be free. Though he taught himself to read and to write, on his head, people still gave him bread, and they gave him a hand. For they knew he was right, and his fight was their fight. No one gave you a chance in the Spain of those days, on the walls there. Where all would be